Panorama Agrícola para 27 de fevereiro de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte. Hoje é segunda-feira, 27 de fevereiro de 2012. Lua nova, estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Márcio Peixe, o Eduardo Maier. E o ditado de hoje é: com o tempo, tudo se cura. Confira no Panorama Agrícola de hoje, conheça a nova variedade de arroz irrigado da EPAGRE. Secretaria anuncia novas medidas para ajudar os atingidos pela estiagem no Oeste. Participe do Panorama Agrícola, ligue 4832395647 e deixe o seu recado ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. No verão são bastante frequentes os casos de diarreia. Cuidado com a sua alimentação. Se for o caso, vá ao médico. Se tiver diarreia, cuide para não ficar desidratado. Soro caseiro, água, água de coco e repositores de energia ajudam no controle da doença. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No Espaço da Mulher de hoje, trazemos algumas sugestões práticas para você ficar de bem com a vida. Dona de casa ou não, você que trabalha no campo ou mesmo na cidade tem muitas responsabilidades, não é mesmo? Então, de vez em quando, tire um tempinho só para você, para descansar, ler, ouvir música, pintar ou fazer artesanato. Escolha também uma atividade física que lhe dê prazer. Procure fazer essa atividade com certa regularidade. Pode até ser uma aula de dança. Passear em família e apreciar as belezas da criação também podem lhe dar um sentimento de gratidão. O trabalho voluntário e a ajuda ao próximo também são boas maneiras de você se sentir melhor. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A EPAGRE lançou na estação experimental da EPAGRE de Itajaí, no último dia 16, uma nova cultivar, um novo tipo, uma nova variedade de arroz irrigado, que é tolerante ao herbicida que combate a principal planta daninha do arroz branco, que é o arroz vermelho. O pesquisador da EPAGRE, Moacir Schiocchetti, fala aqui no Panorama Agrícola sobre essa nova cultivar de arroz irrigado. SCS-117-CL é a nova cultivar de arroz que a EPAGRE, Estação Experimental de Itajaí, está lançando hoje, com um diferencial muito expressivo, muito grande. É uma cultivar que permite o controle de arroz vermelho, que é a principal plantaninha dessa lavoura. E permitindo esse controle de arroz vermelho, com um herbicida específico, ela permite, ela possibilita colher bastante arroz sem essa contaminação de arroz vermelho. E, dessa forma, reduzir os custos de produção. Já visto que, com esse controle, vai aumentar a produtividade, e aumentando a produtividade, os custos específicos de cada saca serão menores. Com relação ao produtor, qual é a orientação para o uso dessa nova cultivar? Muito bem feita a pergunta, porque essa é a limitação que nós vamos encontrar com essa tecnologia de controle de arroz vermelho, nas cultivares Clearfield, porque essa resistência é genética e o arroz vermelho pode ser contaminado, digamos assim, com esse gene de resistência, e essa contaminação vai levar a resistência também para o arroz vermelho. Então o agricultor tem que ter muito cuidado, muito critério, muito discernimento na aplicação da tecnologia. deve aplicar o herbicida específico e evitar extirpar, retirar da lavoura toda e qualquer planta de arroz vermelho remanescente ao primeiro controle. Então, esse nós chamamos de acompanhamento do sistema de produção Clearfield, que é a vistoria da lavoura, é a preservação desse potencial. Então, temos que evitar que essa resistência da cultivar S117CL passe para o arroz vermelho. Essa cultivar 117 Clearfield, ela, em termos de produtividade, como se comporta? Ela é muito semelhante à mãe dela, que é a Ipagre 109. Ipagre 109 é uma cultivar já muito conhecida pelos produtores, lançada pela Ipagre, Estação Experimental de Itajaí, já há mais de 15 anos, 16 anos. E essa nova cultivar é descendente dela. Então, a produtividade dela é muito semelhante. Estimamos, a nossa expectativa é de que ela consiga chegar às produtividades que se consegue com Ipagre 109. Na média do estado, nós estamos obtido 9 mil quilos de arroz com essa cultivar. Essa nova cultivar é para uso exclusivo em Santa Catarina? Primeiramente, sim. É aqui que ela foi testada, obtida, enfim, foi registrada para usar em Santa Catarina. Nós estamos buscando, através de BCU, que são os experimentos de valor de cultivo e uso, registrados junto ao Ministério, também estamos buscando a extensão de uso para outros estados, como Rio Grande do Sul, como Mato Grosso, enfim, demais estados brasileiros que plantam arroz irrigado, especialmente arroz Ipagre. Moacir Schiocchetti, pesquisador da Ipagre em Itajaí. Para o ouvinte que não está muito familiarizado com a cultura do arroz, mas consome o arroz diariamente, até já consumiu o arroz vermelho, o arroz vermelho, afinal, é um inso? É mais ou menos que nem a história do joio e do trigo, crescem juntos e fica difícil separar? Planta daninha é toda aquela planta indesejada na lavoura principal. De formas que, para o arroz branco, o arroz vermelho é uma mistura, é um indesejado. Especialmente pelo fato de que o arroz vermelho, planta daninha, a lavoura de arroz comercial, é um grão que não possibilita a sua colheita. Ele é muito degranador, muito decente, ele cai ao solo antes da colheita. Então, não permite, não possibilita ao agricultor colhê-lo junto com o arroz branco. Esse arroz vermelho comestível é um arroz vermelho diferente. Ele não debulha, não degrana, não cai ao solo facilmente. Então, dessa forma, permite a colheita e, com isso, o recolhimento desses grãos que permitem e possibilitam a comercialização de um produto diferente. E, com isso, até pode... A nossa expectativa é que essas cultivares futuras de arroz vermelho e preto possam agregar valor ao produto e, com isso, beneficiar o produtor também dessa forma, de diversificando seu portfólio de cultivares usados. Ainda este ano, a Ipagre deve lançar cultivares de arroz vermelho e preto? Nós estamos buscando esse objetivo, de registrar uma cultivar de arroz preto e uma de arroz preto, e, com isso, permitir o lançamento dessas novas cultivares diferentes de arroz aos produtores e aos consumidores. Falou aqui no Panorama Agrícola o pesquisador da Ipagre em Itajaí, Moacir Schiocchetti, sobre essa nova cultivar de arroz irrigado lançada pela Ipagre. É hora das notícias. Conversamos aqui no Panorama Agrícola com o secretário da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues, que está anunciando medidas para os atingidos pela estiagem no oeste do estado. Que medidas são essas, secretário? Um atendimento imediato aos municípios que decretaram estado de emergência, em razão de que nós temos um grande projeto para atendermos a próxima estiagem. Então, um projeto de médio prazo. Só que o sofrimento do produtor e dos municípios é neste momento. Em virtude desta situação, o governador Raimundo Colombo decidiu, a nosso pedido, liberarmos mais recursos para cada município subsidiar despesas com a contratação de caminhões. E, ao mesmo tempo, também anunciar a aquisição de 35 mil sacas de semente de milho, que serão distribuídos gratuitamente a 17 mil produtores rurais que não são atendidos por nenhuma espécie de programa. Ou seja, não tem seguro agrícola, não tem proagro. Então, para essas 17 mil famílias, o objetivo do estado é repassar as sementes para que os produtores possam plantar na próxima safra, para, obviamente, saldar os seus débitos e continuarem produzindo por Santa Catarina. Falou o secretário João Rodrigues, que na última sexta-feira esteve, então, em Chapecó. A secretaria também está preocupada com a chuva de granizo, que afetou a produção de arroz no sul do estado. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.